vivendo assim, sem paz, submerso em dor. Ao ver chegar o fim, milhões de vidas sem amor, sinto ecoar em mim, do meu Senhor, a voz a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então eu respondi: Senhor, és-me aqui, se queres me usar, envia-me. Quem enviarei e quem há de ir por nós?